Solta a voz e canta, vai. sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo: amor, voltei e tô aqui pra te fazer feliz. Nunca te esqueci, quanto tempo eu sem te procurar. Agora o que se diz que vivi sozinho, longe de... Eu até tentei enganar o coração, mas não resisti. E tô aqui pra cá. Como? E lendo a carta. porque não volta, menino lindo? Vocês viu? Simão! Simbora! amor de contrabando, eu quero te ver. Se amor de contrabando, só ficar de vez em quando, eu quero te... Simbora, simbora, simbora. Falar de ti. E a galera vai cantar comigo assim, ó. Vem assim, ó. Prometo não manchar tua camisa. Te compreenderei. E ninguém vai ver. Ó, tu vai apanhar, rapaz. Vai apanhar, né? Só ficar de vez em quando. Se amor de contrabando, vocês são maravilhosas, viu? Beijo pra vocês. Vocês são lindas, gatas maravilhosas. Simbora, simbora, simbora. Lábios tão bonitos, é o amor. e se amada. Me fez cair entre os pés. Combinou do amor em minha boca. Estou aqui e eu te peço pro que der e vier. Só você. Preciso de você perto de mim. Eu faço! chamar pelo meu nome e telefone. Do que vale procurar por ti se você nunca me responde e se esconde? É desilusão o que tô vivendo. Vai me perder em você. Foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Na pagana, a polícia me levou. Quando você desconfiou que tinha alguém frente ao portão do teu prédio. Foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Na pagana. Chamar pelo meu nome, me telefone. E o que? O que vale? E esse esconde é desilusão. O que tô vivendo? O que? Foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Não apaga não, a polícia me Seja meu pai, ouço passos na escada, deixo os olhos de prazer. Meu corpo no teu, meu corpo no meu. Vinícius Lima! Príncipe, príncipe negro. Ah, meu príncipe, príncipe negro. Vem, meu príncipe, príncipe, príncipe negro. Joga a mão pra cima, assim. diretamente lá de Belém do Pará. Beijo pra você. Menina arrasou, maravilhosa. Viu? Meus amores, aqui quem tá falando é Denise Lima. E quero convidar todos vocês aí do canal do Fernando Peniche. No dia 4 de setembro, eu vou ter uma super live aqui em Pernambuco, galera. Diretamente de Belém do Pará. Eu vou fazer Pernambuco tremer. Bora, meu Pará! Fernando Peniche, tamo junto! Aqui quem tá falando é Denise Lima e quero convidar todos vocês aí do canal do Fernando Peniche. No dia 4 de setembro eu vou ter uma super live aqui em Pernambuco, galera, diretamente de Belém do Pará. Eu vou fazer Pernambuco tremer. Bora, meu Pará! Fernando Peniche, tamo junto! Sei. Só no Belém. Mexeu com meu coração, meu amor. amores, aqui quem tá falando é Denise Lima. E quero convidar todos vocês aí do canal do Fernando Peniche. No dia 4 de setembro, eu vou ter uma super live aqui em Pernambuco, galera. Diretamente de Belém do Pará. Eu vou fazer Pernambuco tremer. Bora, meu Pará! Fernando Peniche, tamo junto! Meu amigo Jeff Farias, cara que comanda o Show das Marcantes, o maior portal das redes sociais agora. Parabéns, Jeff, você, meu irmão, toda a galera de Macapá. Banda R15, disparando sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Tomou conta do meu ser. Nem um segundo eu consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. O meu amor, sou louco por você. Solta a voz, Letícia Rocha. Jamais. Passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de... te dar amor. Sei que a minha vida sem você não tem valor. Estou a fim de te dar amor. Sei que a minha vida sem você não tem valor. Estou a fim de te dar amor. Vem comigo. De amor. Ama-me. De amor. Ama-me. De amor. Ama-me. De amor. Ama-me. Será sua.

ficam presas na moldura de um retrato. Desejo de menina. novamente vou chorar, pois no quarto vai estar as lembranças de um adeus. A gente se encontrou, eu pensei nunca mais perder você, mas confesso, me enganei, você foi e eu fiquei com você no coração. Toda vez que eu acordar e na cama procurar o calor dos braços seus, novamente vou chorar, pois no quarto vai estar as lembranças de um adeus. Toda vez que eu acordar e na cama procurar o calor dos braços teus, novamente vou chorar, pois no quarto vai estar as lembranças de um adeus. Começando. Bora aí, galera, let's go. Um, dois, três e... Vou contar-lhe um segredo, saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estrada. Tudo em mim tava ali quando li teu olhar. Me prendeu, me perdi, mas nas voltas que o mundo dá hei de te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pouso, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Vou contar-lhe um segredo, saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estrada. Tudo em mim tava ali quando li teu olhar. Me prendeu, me perdi, mas nas voltas que o mundo dá hei de te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pouso, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. A serena invadir o teu pouso, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. garante. Dance que o Lordão garante. Um forrozinho suadinho, sapadinho, mexidinho, gostosinho, dengoso e elegante. Dance que o Lordão garante. Dance que o Lordão garante. Um forrozinho suadinho, sapadinho, mexidinho, gostosinho, dengoso e elegante. Cheio de charme e de alegria, sensualidade, oi, na levada da Bahia. Beijo molhado, bem docinho, água de pote, arrepiante. A galera catucando no cangote, aê, aê, aô. Só depende. amor é chance, amor, com você. Escrava do amor, eu não quero mais ser. Me dê uma chance, amor, com você. Só o teu amor libera meu ser. Me dê uma chance, amor, com você. Só com você. Escrava do amor, eu não quero mais ser. Eu não me quero uma mais chance, ser. Amor, com você. Me dê só uma chance. Eu já decidi, vou tentar te esquecer.

essa alvorada das quebras do sertão. E eu estava lá rodeado de cabriquinha. Puxa o forte de... Namorar, tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que levá-la aonde você for. Cuidado, cuidado pra não vacilar, senão esse grito você vai escutar. Olha o chifrudo, é bom. Olha o chifrudo, é bom. Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo, é bom. Olha o chifrudo, é bom. Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo, é bom. Olha o chifrudo, é bom. Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo, é bom. Olha o chifrudo, é bom. Solta aí pelo salão. Vem cá, cabritinha louca, deixa eu beijar na tua boca, no teu corpo me delícia. Teu jeitinho de menina, deixa o quarentão de cima, faz o velho se apaixonar. Cabritinha, eu te quero, tenha dó do bode velho, capim novo vai me animar. Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até me lamuzar. Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até me lamuzar. Deixa o bode velho te amar, cabrita, você pode berrar. O meu chiqueiro só você vai mandar. Me ama, me. Deixa o bode velho te amar. Cabrita, você pode ferrar. O meu chiqueiro só você vai mandar. Me ama, me. É pegada quente, meu cumpá. Essa pegada é só nossa. Não confunda, não. Puxa o fale das mãos. Vem cá, cabritinha louca, deixa eu beijar na tua boca, o teu corpo me delicia. Teu jeitinho de menina, deixa o quarentão de cima, faz o velho se apaixonar. Cabritinha, eu te quero, tenha dó do bode velho, capim novo vai me animar. Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até. Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até me lambuzar. Deixa o bode velho te amar, cabrita, você pode ferrar. O meu chiqueiro só você vai mandar. Me ama, bem. Deixa o bode velho te amar, cabrita, você pode ferrar. No meu chiqueiro só você vai mandar. Me ama, bem. Deixa o bode velho te amar, cabrita, você pode ferrar. No meu chiqueiro só você vai mandar. Me ama, bem. Deixa o bode velho te amar, cabrita, você pode ferrar. No meu chiqueiro só você vai mandar. Me ama, bem. Eu sou raparigueiro e gosto de beber demais. A minha mulher já nem sabe mais o que faz. De segunda a segunda é viver de bar em bar, cachaça e cabaré, raparigando sem parar. Isso é solteiro do forró, nega. Eu sou raparigueiro e gosto de beber demais. A minha mulher já nem sabe mais o que faz. De segunda a segunda é viver de bar em bar, cachaça e cabaré, raparigando sem parar. Mas eu sou pandegueiro e gosto de beber demais. A minha mulher já nem sabe mais o que faz. De segunda a segunda é viver de bar em bar, cachaça e cabaré, raparigando sem parar. Segunda-feira bebo pra curar ressaca. Minha